Miguel Freitas. Olá, bem-vindos ao Planeta Rock, está em órbita ao longo da próxima hora com clássicos de galáxias distantes e também algumas das novidades que acabam de chegar nesta estação e neste mesmo horário, é assim, todas as semanas. Começámos ao som dos Monaco, ainda nos anos 90, com What Do You Want From Me, agora trazemos novidades dos Goo Goo Dolls, a banda de John Resnick, vai ter disco novo em agosto, chama-se Something For The Rest Of Us, deverá chegar então às lojas no próximo mês de agosto. No entanto, o primeiro single já pode ser ouvido aqui no Planeta Rock, chama-se Home, e é assim. See you. Estar ao vivo em Portugal no próximo dia 18 de julho. Prince, recordámo-lo aqui no Planeta Rock com Kiss. A seguir há muito mais para ouvir, não saiam daí. Planeta Rock. final dos anos 80 com os New Order True Faith na órbita do Planeta Rock, dos 80 aos 90, 1996, agora com os Dodge e um autêntico hino de verão, e a propósito de verão está quase aí, Good Enough para ouvir nos próximos minutos, depois os Riff com Place Your Hands. Yeah.

Someone Like You, Dandy Warhols. Esta é a faixa número 7 da coletânea que a banda vai lançar no próximo dia 19 de julho, que reúne os maiores sucessos dos últimos 12 anos de carreira. Ao todo, são 15 as faixas que compõem a nova coletânea dos Dandy Warhols. Uma delas é inédita e vamos conhecê-la numa próxima edição do Planeta Rock. Agora, com o verão aí à porta, sabe bem ouvir Smash Mouth, Why Can't We Be Friends? We'll be right back. aos clássicos na órbita do Planeta Rock. Kenny Loggins, Footloose. Já a seguir voltamos para a última parte da emissão de hoje. Planeta Rock, by Miguel Freitas. Planeta Rock. Diversas vezes os Gene Loves de Jezebel, que marcaram também presença na edição de hoje do Planeta Rock, e quem vai estar de volta ao nosso país no próximo dia 26 de junho são mesmo os James de Tim Booth. Marcam presença nas festas sanjuaninas nos Açores. Aí estão eles no Planeta Rock agora, She's a Star.